logo quero sempre o melhor. Gosto de curtir e de me divertir. Quero ser a dona do seu coração. Não importa o que vão pensar, eu sou mais e mais. É assim que eu sou. Te quero só pra mim. Gosto de sair para passear, de ouvir um som em algum lugar, de tomar sorvete só com você, sem me preocupar. Eu sou mais e mais. É assim que eu sou. Te quero só pra mim. E quem sabe terei qualquer dia o seu coração. Será que isso é pura ilusão? Me casar de me divertir. Quero ser a dona do seu coração. Não importa o que vão pensar, eu sou mais e mais. É assim que eu sou. Te quero só pra mim. Gosto de sair para passear, de ouvir um som em algum lugar, de tomar sorvete só com você, sem me preocupar.